dados que gostaria de manter? Gente, inicialmente está autorizado, Alfa Uniforme Romeu. Livre decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus com 7-9. Livre decolar da 1-0, Ocean Air, linha 259. 9-5, boa noite, voo 971. Boa noite. Meu voo no 971, passou externa, boa noite, baixada e travada. Boa noite, 1971, continua a aproximação, aguarde que está livre. Ou não. No vento no 60 graus com 79, altímetro no 0 no 6, livre pouso não no 0. Livre não no 0, 971. Meia 259, decolado aos 37, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, 6259, obrigado, até. Controle Salvador, boa noite, Oceanair 6259, passando 1500, Nadael. Oceanair 6259, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 direto Leda, Oceanair 6259. Alfa Uniforme Romeu, inicie redução para 2509. Está autorizado o cruzamento da pista 1028, Cacara no 3, após derivando pista. Uniforme Tango Inter, desce para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado na ILS, parte estabilizada. 2.0092, quatro tanguinhos, botaremos estabilizado. Correção, ajuste 1-0 no meio, uniforme tanguinho. 1-0, 1-6, um pequeno desvio à direita, por favor, de 5 graus. Certo, após o desvio, Vaidu, na reporte estabilizado. Após o Vaidu. Boa noite. 971, tá via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 971. Controle para 3297, poderia coordenar pro de Motiva? Aguarde. 3897, autorizado Bridge. Bridge, tá 3897, muito obrigado. O Xané 6259, subrestrito, nível de voo 340. Restrito ao 340, 6259. Uniforme Tango Índia, informe a quantas milhas irá manter a proa? 3 milhas estão voando na proa de torre. Sim. Alfa Uniforme Romeu, redução para 1809. Charlie Vito, boa noite. Autorizada a chegada, bom. Se desça para 4000 pés, desista na 096. Três oito nove sete, Centro Centro Recife, 1251 e alterne 13395. Galeão. 3197, Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via UPS 110, SMAP, BCT Lúbito, Barbacena e após conforto. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, 1208 controle, acione 5116. Galeão, nível de voo 360, via pelo Aperzulu 10, SMAP, BCT, Lúcio, ao ponto de voto do plano. 360, foi autorizado, saída da Elmeta, Móvel, Móvel, respondem 1997, após a decolagem, primeira curva será a direita. Depois já posicionamento. Xané 6259, Xané Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 251-3395, Xané 6259. Uniforme Romeu, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Autorizado sinal ILS, reportará estabilizado ao Uniforme Romeu. Siga. A Alfa Charlie Vito, é o número 3 na aproximação. Redução para 2509. Localizador, uniforme Tango Índia. Uniforme Tango Índia, complexo final de Sami Torre, 1895. 1895, trato. Alfa Charlie Vito, desce para 2000 pés, ajuste uma 06, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. Oi Salvador, boa noite, o Papa Papa, uniforme Tango Índia. Tango Índia, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 1119, altímetro no 0 no 6. Achar travado, tá, livre pouso, uniforme Tango Índia. Controle Alfa Charlie Vito, solicita já, vamos iniciar a curva aqui, 20 graus esquerda para levar a informação. Sim, Alfa Charlie Vito autorizado, inicie redução para 2009, reporte estabilizado no localizador. Redução 2009, reportará estabilizado, Alfa Charlie Vitor. Alfa Uniforme Romeo, complete sinal de semi-torre, 1895. 1895 com a torre, Alfa Uniforme Romeo, boa noite. Boa noite. Meu final de 5 milhas, baixado, travado, pista 10. Passado, Alfa Uniforme Romeo, aguarde pista livre. Romeo. Lima Juliette Romeo, para Belo Horizonte, poderia confirmar a parte que se encontra em pista que decola? Lima Juliette Romeo, Salvador BH. 360 nível autorizado, via peso Luno 0, bridge e peso Luno 6. Decolar 17, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5554. Procedimento correto, aguarde instante, Lima Juliette Romeo. Uniforme da Anglo Índia, prossiga? Pátio. A gente prossegue via Alfa Kilo, Pátio 3. Uniforme da Anglo Índia. Controle Alfa, Tio Elisita. Prossiga. Estamos completamente visual, é condição de coordenar com a torre para a gente posar na 1-7? Gente, completa o sinal e chame a torre, 1-1-8-9-5, Alfa Charlie Vito. Chama a torre, completa o Alfa Charlie Vito, 1-8-9-5, obrigado, boa noite, Alfa Charlie Vito. Boa noite. Lima Juliette Romeo, livre assinamento, chama para o táxi. Torre, boa noite, papá, papá, Alfa, Charlie Vito. Boa noite, Alfa, Charlie Vito, reporte nesse tempo para cancelamento. Alfa, Charlie Vito, reportará, grato dele. Alfa Charlie Vito, então, completamente visual, tá no esquema para cancelamento, posição 1-7. Gente, regras visuais ao 5-3, segue para 1-7 com base pela direita, reporte base para final. Reporte base para final, Alfa Charlie Vito, 1-7. Alfa Uniforme Romeo, solo 5-4, livre à direita, solo 1-2, 1-9. Uniforme Romeo, poderia confirmar o pátio? Gente, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Juliette, na base pela direita, contra baixo recado, Campo à Vista. Gente, livre pouso na 1-7, vento no 60 graus com 9-9, altímetro no 0 no 6. Livre pouso na 1-7, Alfa, Charlie Vito. Charlie Vitor, solo 5-6, informa o pátio. No campo do aeródromo? Temos ainda a sala Juliette, táxi Avia Pátio Principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec Champ Torre, 1895, para cruzamento da 1735. Go 1866, descend 2000 feet, can it 1016, clear the last panel, report status. Está livre a postar. Está com 1055 a bordo, 3 horas e 30, Campinas, pronto para o táxi. Confirme a autonomia? 330. Obrigado, táxi, via NG Alfa, no ponto esperado 1-0, chame torre, vem 1-95, QNH 1-0, 1-6, boa viagem. 1-16, no ponto de espera, chama torre 295, obrigado, bom trabalho. Zero táxi via parte principal Índia e Alfa, no ponto esperador no zero, chame torre em 1295, quer negar no zero no meio, boa viagem. Romeu autorizado, país livre, táxi parte 5, frequência livre estacionar. A bordo, altímetro no zero no meio, observe a aeronave ingressando no pátio, faz a mesma livre táxi, chama para o ingresso não no 7. Bom Salvador, boa noite, dá 3. A 3197, a linha decola da 1-0, vento no 60 graus, com 1-0-9. A linha cola da 1-0, TAN 5219, mantenha o ponto de espera. Establish home localizer, go 1866. Go 1866, complete final contact power, 1895. 1895, 1866, good night. Salvador Tower, good evening. Go 1866, establish on ILS. Here, down a locket. Go 1866, clear to land runway 10, wind 160 degrees with 11 knots, QNH 1016. Clear to land runway 10, go 1866. A 3197, decolado ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, TAN 3197, da Euleda. TAN 3197, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Direto Leda, TAN 3197, subindo até o 360. Salvador, boa noite, é o voo 1971, autorização para o Galeão. 971, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via UPR 10, SMAP. Descer Lúbito, Barbacena e Aposta Conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5130. Autorizado para o Galeão, nível 360, sobre o 10, ESMAP, Lúbito, Barbacena, depois direto. Conforme o plano. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Motivo, aciona 5130 e o controle de saída 1208, voo 9971. 971, da El, Leda, Motivo, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Ok, Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa, voo 971. Reporte para posicionamento. Camarada, beleza, obrigado. Para o táxi, 1099 com 800 a bordo, 3 horas e 5 até na Guarulhos. Para o táxi, via Índia Alfa, no ponto de Esperadão 0, torre em 1995, QNH 1017, boa viagem. 1097, obrigado, Índia Alfa, no ponto de Esperadão 1895, voo 1099. Ali, mantendo zero. Meia meia, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. Mais uma, boa noite, meia meia. Juliette Romeu, pronto? Larda 1-7, ventando 4-0 graus com 9 nós. VIP-5219, mantém a posição alinhada, estimado 1 minuto devido a perfil da aeronave decolando a outra pista. Estabilizado. Boa, né? Me escuta? Meia meia, chame só 121 decimal 9. 219, boa noite, meia meia. Boa noite, meia meia. 266, ingresso na Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, boa noite, meia meia. Controle está 3. 197 pode voar direto ao Motiva. Então, nave decolada da outra pista, está no mesmo nível, mesma rota. Para evitar a espera, podemos coordenar a mudança de nível. Com o centro já aceita o 380. 51 e alterne 1339. 125 e 13395, está 3197. 219, livre decolar da 1-0, vento no 60 graus com 9 nós. aeronave, decolada Uno Uno, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, controle 529, Charlie. Juliette Romeu, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, sai da Dial. 360, sai da Dial. Vamos 099, autorizado nível 380, ali mantenha no zero. Controle Salvador, cordial boa noite do 5219, decolou de Salvador, perto da Arbor. 35219, boa noite, contato radar, suba para o nível 200, sai da Arbor. 200, sai da Arbor, senhora. 5219 na sua escuta. Ou no 168, desce para 2000 pés, ajustando a 017, autorizado sem ALS, aporte estabilizado. Já novembro, Vitor, calma, ajuste agora no 017. 10, para 017. Está livre, pode estar. Isso aqui para evitar informações. Sim. Ono 099, livre de decolagem, pistão no 0, retorno 60 graus, 099. Salvador, Papa Romeu, Serra Novembro Vito, passando de Bruna, estabilizado, curso localizador. Serra Novembro Vito, completo, sinal de Sama Torre, 1-1-8-9-5. Passando com a torre 118, decimal 95. Graças a Deus, boa noite. Motor de Papa Romeu, Serra Novembro Vitor. Serra Novembro Vitor, continue a pressionação, repassa no stand. Confirme o vento, senhora. 160 graus, 099. Gente, após a passagem sobre o marcador externo, tem intenção de modificar as regras de voo e pôs visual a pista 97. Ciência, Serra Novembro Vitor, repasse para cancelamento. Pode lá. Salvador Control, go 1099 with you, 3208. Go 1099 with the contact, contact level 380, fly direct to Leda. Understand, fly direct to Leda, up level 380 direct, thank you. Salvador, travado. Papa Romeu, Sierra Nova Vito, passando Simbra, baixado e travado. A presente propõe modificação das regras de voo para as pela direita, pouso visual, pista 17. Sierra Nova Vito, plano modificado aos 17, autorizado baixo pela direita, porta na final da 17. Papai. Após o pouso, confirme o pátio de destino, Sierra Nova Vito? Seria o pátio 5, detrás, senhora. Sim. Lima Juliette Romeu, está no centro Recife, 1251 e alterne 13395. Lima Juliette Romeu, controle. Está no centro Recife, 1251 e alterne 13395. Com 114, 3 horas e 30, altera na campanha. Autorizado táxi em frente à direita, em diáfono, ponto de espera à toa em 1.8.95, ajuste no 0 no 7, gol 1.9.71. Serra no meu visto, livre pouso na pista 1.7, levantou no 5.0 graus, 0.9.9. Entra pouso autorizado no 7, Serra no meu visto. Controle Salvador, o trip 5219. Prossiga. Solicita pequeno desvio à direita aqui, cerca de 10 graus à direita, durante 15 milhas aproximadamente, formações pesadas da frente. Sim, só pode desvio, vai e eleva, trip 5219. Pós desvio, eleva, 5219 na sua exposição. Estabilizou, 1968 da Gol. Gol no 1168, completo sinal, cima e torre, 1189. 18951 1 Salvador, gol 1168. Gol 1168. Boa noite, continua a aproximação. Passa no externo, machado travado, rodando por ali. Foi para o gol 1168. Vito, solo 2-0, se você não esquece aí. Baixado travado, aguardando pista livre, 1168. Ligue pouso, pista no 0, vento no 60 grau, 089. Pouso autorizado, 1-0, gol 1-1-68. Pista 9, estaria interessante ele transformações na sua diversa, eu vou acontecer. Bem, você aguarda a coordenação 35219. Isso, mantém somente o fio, por enquanto. Controle Salvador, boa noite, Gol 971, Dael Leda, pasta 2000. Gol 971, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. Direto Leda 360, Gol 971. 35219, após desvio, está autorizado direto a Vitória da Conquista. Firma, após desvio, está autorizado direto a Vitória da Conquista. Uma 099, Semicentro Recife, 1251 e Alterne 13395. Under Semicentro, right now, is Semicentro 251, label 3395. Next question. Sorry. Gol 1168, solo 23, libera direito, solo 121, décima 9. Direito 219, gol 1168. Gol 1168, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, do 4, gol 1168. Trip 52, Luna 9, Centro Recife, 1260 e Alterne 1288. 971, chame Recife 1251, bom. 251, bom dia. Boa noite.